receba! O cara da luva de prata é o melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Sim, receba! Oh, aqui é Hulk, pai do filho do Espírito Santo. Amém, tem que respeitar os brasileiros! Oh, nós somos tudo forte! Sim!